depois de tanto prender, a novinha não quer mais soltar. Um romântico canta e a novinha solta. Depois de tanto prender, a novinha não quer mais soltar. Um romântico canta e a novinha solta, solta, solta. Solta o cabelo e começa a dançar. Solta, solta, solta esse corpo, rebola e balança. Solta, solta, solta o cabelo e começa a dançar. Solta, solta, solta esse corpo, rebola e balança. Vai descendo gostosa, esse corpo é de mola. O DJ quase infarta quando ela rebola. Vai descendo gostosa, esse corpo é de mola. O DJ quase infarta quando ela rebola. Soltando o cabelo é rainha da dança, com corpo de mulher e a carinha de criança. Vai descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa. Vai, vai, vai. Vai descendo gostosa, descendo gostosa. Desce, sobe, desce, sobe. Vai descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa. Vai, vai, vai. Vai descendo gostosa, esse corpo é de mola. O DJ quase infarta quando ela rebola. Depois de tanto prender, a novinha não quer mais soltar. Um romântico canta e a novinha solta. Depois de tanto prender, a novinha não quer mais soltar. Um romântico canta e a novinha solta, solta, solta. Solta o cabelo e começa a dançar. Solta, solta, solta esse corpo. Solta, solta, solta esse corpo, rebola e balança. Vai descendo gostosa, esse corpo é de mola. O DJ quase infarta quando ela rebola. Vai descendo gostosa, esse corpo é de mola. O DJ quase infarta quando ela rebola. Soltando o cabelo é rainha da dança, com corpo de mulher e a carinha de criança. Vai descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa. Vai, vai, vai. Vai descendo gostosa, descendo gostosa. Desce, sobe, desce, sobe. Vai descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa. Vai, vai, vai. Vai descendo gostosa, esse corpo é de mola. O DJ quase infarta quando ela rebola.